contar situações assim também, porque a minha vida praticamente é viajar, então para mim é muito difícil, tipo, estar em casa. Minha profissão não permite muito isso atualmente. Cara, eu queria viajar, mano. Conhecer Ah, pessoas cara. novas, não conhecer esse povo Não, dessa cidade nojenta. Júlia, não é nada legal. Tipo assim, você viaja muito, eu viajo só a trabalho. E eu canso muito, gasto muito mais do que eu ganho a maioria das vezes, então é uma merda. E sem contar nas frustrações que acontecem, tipo assim, com um colega de trabalho, com alguém que se inventa de levar, esse tipo de coisa. Então, nunca é tão legal. Tipo assim, você pode até conhecer. Agora, quando você viaja pra lazer, beleza. E até pra lazer você se fode, principalmente se você for com a sua família. Porque se envolveu a família, meu amigo, nossa senhora, pode esperar. Até porque, segundo você, as pessoas trepam muito perto de você. Verdade. Uma coisa que eu nunca vou entender é, tipo assim, o casal de adolescente que tá, tipo assim, vai todo mundo dormir na casa da Júlia, por exemplo, todos os seus amigos. Aí, tipo assim, tá todo mundo na sala com aquele banho de colchão, a gente dormindo no chão, a gente dormindo no sofá, e tem um casal trepando, tipo assim, eles acham que ninguém tá sentindo o cheiro ou ouvindo barulho, mano. Tipo assim, é sério? São os magos da trepa, tipo assim, não tem noção, mano, sério. Cara, eu nunca vou entender. Mas será que a pessoa tá realmente procurando esconder? Tá. Não, tipo assim, ela tá naquele clímax de tipo assim, eu vou ser pego a qualquer momento. Tipo assim, Sim, perigo, sim. mais um perigo, esse tipo de coisa. Só que ela não quer ser pega. Eu, pelo menos, penso assim, eu quando fiz, na minha adolescência, eu pensava assim, pelo menos, eu não quero ser pego, porque, tipo assim, a menina vai ficar toda constrangida. Eu que se foda, meu nome já é mais sujo que tudo. Agora, tipo, o nome da menina, né? Eu ficava meio assim, bolado. Eu, tipo, ainda mais porque vai que sua amiga é daqueles que gosta de fazer graça e levanta, sei lá, o cobertor que vocês estão debaixo de uma vez, e a menina tá lá no guloso bonito. Nossa, que horror! Não, tem isso, tem isso. Estamos aqui em mais um Piroca de Foice. Eu sou Felipe Scaparello e hoje vamos falar de desgraças e frustrações das nossas vidinhas miseráveis. E aqui para falar comigo está a Júlia Conejo. Oi. E o cara que tá gravando bêbado, José Augusto. E aí, do YouTube? Pra mim você é mais pica, caralho. Ai, que merda. Chatuba de mesquita, cara. Chatuba de mesquita. Toda vez que eu lembro de qualquer coisa que fala de YouTube relacionada a funk, eu sempre lembro de chatuba. Não, É na mas hora. Tá tudo. Pra quem não sabe, eu sou fotógrafo e eu viajo trabalhando, fotografando e tal, com grandes, pequenos, médios, tanto faz o evento, eu vou. Aí eu tava querendo muito ficar com uma amiga minha que é fotógrafa também, muito, muito. Vamos chamá-la de sueca, porque ela parece uma sueca mesmo, loira, olho verde, tudo. Beleza, cara. Aí a gente foi naquele, tipo assim, a gente chegou no hotel do evento, tipo, a gente só foi pago pra gente ficar, só o dinheiro do evento, mas pagar hotel, essas coisas na cidade que a gente foi ficar, não pagaram. Aí a gente rachou a conta, dormiu no mesmo quarto, com a intenção de ficar já. Tipo assim, a gente já foi meio que acendendo fogo ali um do outro na viagem e tal. Ela dirigiu um pouco, eu dirigi um pouco. Foi bem legal a viagem. O que que acontece? Acho que foi no sábado, nunca vou esquecer desse sábado na minha vida. A gente foi jantar e, tipo, aquela janta, aquele vinho e tal. Eu não bebo, mas vinho eu bebo, até porque eu sou meio italiano. Famoso Então. tainha, vinho e sexo. E muito É, sexo. olá, Marilene. E beleza. Aí eu tomei um pouquinho de vinho, a gente comendo aquela comida ali e tal, arroz, peixe, não sei o que, tá? Aí começou aquela safadeza, bem na mesa já. Aí eu falei, não, chega, vamos pro quarto. Aí a gente foi pro quarto, aí começa, tira a roupa aqui, beija ali, morde ali. Aí eu tava por cima dela, tava os dois peladão já, não sei o que. Aí eu por cima dela, aí ela falou uma besteira no meu ouvido enquanto tava beijando ela, tipo, enquanto tava mordendo o pescoço dela. Aí eu, pra retribuir, eu falei uma besteira no ouvido dela e o que que eu fiz? Fui inventar de dar uma mordida no lóbulo. Lóbulo é essa parte da orelha, pra quem não sabe, onde, tipo, se põe um brinco e tal, que é Essa um foi pouquinho bem. mais sobressalente a parte inferior aqui da orelha. Só que na hora que eu mordi, eu não tinha visto que lá tinha uma puta espinha e a espinha estourou dentro da minha boca. O que que aconteceu? O que que aconteceu automaticamente? Eu vomitei em cima da mina. Bem na orelha dela, eu vomitei bem na orelha dela. Ela, ai, que desgraça, nossa, isso entrou a voz do meu ouvido, não sei o que. Nossa, cara. Sério, tipo assim. E mais histórias de brocha eram ruins, cara. Cara, mano. Cara, eu passei uma vergonha, tipo assim. E o pior é que eu, quando começo a vomitar, eu não quero parar, cara. E tipo, o gosto, tipo assim, eu não consegui nem sentir o gosto da secreção da espinha na minha boca. Porque, tipo assim, eu relacionei. Na hora que estourou, velho, foi bem no fundo da minha garganta. Eu senti, sabe? Pof! Cara, foi automático. Foi um tiro, outro tiro. Pá! Foi vômito, foi tudo quanto ela. E eu comecei a passar mal. Enquanto ela tava tomando banho, eu tava desgraçando o quarto todo de vômito, cara. E era arroz, esse pedaço de peixe. Aí ela começou a ficar preocupada comigo. Aí ela veio pra lá, ela chamou alguém correndo assim no corredor. Gente, socorro, não tá morrendo aqui, pelado e tal. Nossa, uma desgraça. Aí chegou a camareira, olhou aquela miséria de quarto. Mano, tinha tanto vômito no quarto. Aí eu, pelado lá, dei tipo assim, de quatro no chão, pelado. Vomitando ainda. Aí a camareira foi, pegou uma toalha e falou, não, vamos dar um banho nele, não sei o quê. E eu todo tremendo lá com o lábio roxo, porque eu já tinha vomitado a minha alma, cara. Tipo assim, eu vomitei muito mesmo. Tava tremendo, tipo assim, as costelas aparecendo de tanto vomitar, saca? Aí, tipo, foi isso a minha viagem frustrada com ela. Cara, uma vez, cara, tipo assim, na faculdade. Tipo, sabe quando naquele dia que você pensa, putz, cara, eu tô meio mal, tô me sentindo meio estranho, pessoa meio baixa e tudo mais. Mas eu fui pra aula mesmo assim. Daí, o que que aconteceu, cara? Tipo assim, saiu da aula, tal, tudo de boa. Eu falei, não passei mal, tô tranquilo, né? Vou ficar aqui trocando ideia com a mina que eu gosto e tudo mais. Cara, tipo assim, sei lá, alguma coisa aconteceu, Deus olhou pra mim e falou, você vai se fuder, seu otário. O meu corpo olhou pra mim e falou, hoje não, seu safado. E cara, deu-me uma vontade de vomitar, sabe? Que, tipo assim, eu só tava conversando, eu olhei pra ela, sabe, com uma cara de suor e desespero, sabe? Sim, sim, e falei, sim. Me dá licença. E cara, eu fui correndo pro banheiro, cara. Tipo assim, eu vomitei tanto naquele dia, mas tanto, cara. E eu não sei quanto tempo que eu fiquei dentro daquele banheiro de universidade, cara. E a mina? Não, quando eu saí, ela tava tipo assim, ah, tá, já tá dando a hora de ir embora, né? Eu falei, e sei lá, tá bom, assim, morrendo não, lá encostada da parede. Eu tenho uma situação parecida. Mano, história assim com esses desarranjos no estômago, você querer vomitar, tipo assim, eu sou mestre, porque eu tenho muita alergia, meu corpo tem muita frescura em receber alimento. Tipo assim, eu tive, na minha adolescência, como todo bom roqueiro, eu tive uma bandinha de escola e tal. E tinha uma banda. Depois eu falo mais sobre ela em outros podcasts mais pra frente. E eu tocava quase todo final de semana em bares e tal. Beleza. Aí eu comecei a namorar com a menina, tipo, bem no mês de agora mesmo, bem no mês de maio. Foi perto do dia das mães. Comecei a namorar ela, tipo, no final de abril. Aí eu fui conhecer o pai e a mãe dela no dia das mães. Mas o que aconteceu? No dia das mães sempre é no segundo domingo de maio, se eu não me engano. Aí, no sábado anterior a esse domingo, eu tava tocando. Aí a menina não podia vir comigo, a menina que eu tava namorando não podia vir comigo, ver eu tocando. E ela ia dormir lá em casa e a gente ia junto almoçar na casa da mãe dela. Só que aí não deu pra ela vir cá, tinha que ir pro aniversário de uma amiga dela. Eu falei, não, beleza, eu apareci na sua casa de manhã de boa. Na época eu bebia. Aí, cara, fui bebendo e tocando um pouco aqui, como é aquelas porcarias que tem em bar. Beleza. Cheguei em casa às 4 da manhã, dormi, 9 da manhã acordei, tomei um banho e fui pra casa dela, fui de táxi. E a casa dela era um pouco longe da minha casa. Aí, beleza, tô chegando de táxi lá, mano, dentro do táxi, me deu uma pontada na barriga, sabe? Tipo assim, vai acontecer uma desgraça hoje com você. É bom você ter levado uma cueca extra. Aí, tipo assim, não é possível. Logo hoje eu vou conhecer os pais da menina. Não, beleza. No momento, não pode ser. Não, deu aquela respirada funda, porque a pontada foi aquela que, sabe aquela pontada que te coloca de joelho? Foi dessas. Aí, beleza, desci do táxi, outra pontada. Mano, cada passo que eu dava era uma pontada diferente. Eu, caralho, velho, eu vou cagar na casa da menina toda, velho. Eu vou me fuder aqui hoje. Eu vou destruir a minha chance que eu tenho com ela. Mal comecei a namorar, vou destruir o banheiro da menina. Ai, tomar no cu, velho, não é possível. Aí, beleza. Eu cheguei lá e parou as pontadas, porque eu tava tão nervoso também de conhecer os pais dela, que eu fiquei, tipo assim, meio que uma dor suprimiu a outra. Aí, beleza, a gente almoçou. E tava um dia muito calor, aqui em Goiânia é calor pra caralho. A gente sentou na sala, assim, eu falei, tipo assim, começou a dar pontada. Aí, tipo, eu pensei, mano, eu vou sair da casa dela, vou procurar um supermercado, qualquer coisa assim. Faço o que tiver que fazer lá e volto. Aí eu virei pra ela, nossa, amor, tá tão calor, vou lá comprar um sorvete, pode ficar aí, tá? Ela, nossa, não sei o que, que bom. Aí a mãe dela falou, nossa, esse é um genro bom, não sei o que e tal. Aí eu, vai pensando, é só isso mesmo, vai nessa. Aí eu peguei a chave da casa dela, ela me ensinou onde era o supermercado, pra falar a verdade, eu já sabia que era, tipo, uns 500 metros da casa dela, e fui subindo. Eu tô subindo aí, tipo, vontade, eu, caralho, velho, eu vou cagar aqui na rua, não tem como, velho, nossa. Tipo assim, sabe quando o cu já tá dando um beijo na cueca? Tipo assim, ele já tá... Então tava daquele jeito. Aí, tipo, eu entrei no supermercado e tava muito cheio, muito cheio. Aí eu pensei, mano, tipo, não dá. Assim, tem uma situação que eu gosto de usar a paralela. Tipo assim, quando chega aquele momento, você não sabe se você tá fazendo força ou se você tá agindo naturalmente, sabe? É apenas o seu corpo tentando proteger. Não, eu já tinha passado desse nível aí, cara. Porque, tipo assim, eu já tava num nível de concentração tão grande pra não me fuder todinho no meio da rua. Que, tipo, eu só conseguia pensar em não me cagar. Aí, cara, eu cheguei no supermercado, entrei assim, tava muito cheio, tipo assim, até fui pro banheiro. Aí eu saí na porta do supermercado e vi um ônibus subindo. A casa dela era 2 minutos do terminal. Aí eu pensei, porra, é isso. Eu peguei o ônibus, velho. Fui pro terminal, destruí o banheiro do terminal e consegui pegar um ônibus rapidinho pra voltar pra casa dela. Tipo, o ponto ficava praticamente em frente a esse supermercado. Ela vai perguntar, cadê o... Não, então, na hora que eu desci, ela já tava subindo a rua. Só que a rua é meio, como posso falar, côncava. Então, já que ela morava na parte de baixo da rua, só eu dava conta melhor de ver ela. E ela era ruiva, então dava pra ver de qualquer ponto. Ela foi subindo. Aí eu entrei pra dentro do supermercado e, tipo assim, encontrei um álcool em gel, passei na nuca, no rosto, em tudo. Mano, porque, sério, eu destruí o banheiro do terminal. Tipo, de segurar na porta e rezar de novo pra Deus, falando, mano do céu, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E eu, tipo, teve uma hora que eu pensei que eu tava cagando sangue, de tanto que eu tava cagando, mano. Tipo assim, não é possível, mano. Eu não comi desse tanto. Não tem comida suficiente pra isso. Não tem água nem no corpo suficiente pra esse tanto de coisa que tá saindo. Aí, tipo, comprei um álcool em gel, passei no corpo inteiro. Aí ela chegou, nossa, cheirando algo, não sei o que, bebeu. Eu falei, não sei o que. Comprei um sorvete aqui e tal. O dono aqui do mercado me ofereceu uma dose e tal. Eu bebi com ele e tal. Aí ficou por isso mesmo. Comprei um sorvete e voltei. Suando, feito um filho da puta. Mas voltei pra casa dela são e salvo. Não, cara, só histórias de vitórias hoje, né? Só. Mano, teve um tempo, tipo, do meu ensino médio, que eu comecei a ficar com uma amiga minha. Isso deu uma pequena merda, porque ela já era noiva de um cara. E o que que aconteceu? O cara descobriu e, tipo, foi atrás de mim. Só que todo mundo me chama de Felipe. Só que meu nome é Felipe. Então ele foi procurando por todos os Felipes da escola. E acabou batendo em um Felipe, que a professora tava conversando. E eu saí... Nossa! Tipo, bateu de, tipo, quase deslocou o maxilar do moleque num murro só, porque o cara era gigante. Sabe aqueles cara que é gordo, mas só que é fortão e alto? Sei, sei. Tipo assim, cara... Então, foi, mano, foi muito bonito o soco, porque eu tava perto. Tipo assim, tava ela conversando com esse menino, com esse Felipe, que eu nem... Pior que eu nem sei que moleque era esse. Tava lá na escola que tinha muitas séries. E ele chegou e ele falou assim, fulana, quem é esse aí? Aí ela falou, esse aqui é o Felipe. Mano, não deu outra pro cara. Só um murrão. E eu fiquei assistindo, aí eu... Ah, aí, tipo, na hora que eu vi ela falando o nome Felipe e vi ele dando murro, eu entendi a situação. Nessa hora, eu gentilmente levantei do local que eu tava sentado, assim, meio que no chão, peguei minha mochila e me dirigi pra dentro do banheiro, ficar escondido um tempo. Esperando a poeira baixar. O que ela sabe você fazer? Pra que ela fala, mas não era esse Felipe. Aí ele sai me procurando. Eu imaginei isso. Essa desgraçada vai me entregar, vai caguetar, vai x-novar. E o que, que eu vou fazer? Vou me esconder. Eu vou apanhar à toa, nem fudendo. Corno é ele, não sou eu. Foda-se. Eu saí de mansinho na minha, de boa. Não, foi só isso. Aí foi embora. Tipo, foi embora não. Teve polícia e tal, o circo todo. Só que eu não tava lá pra ver. Nada como, né? Um dia você vai pra aula e de repente tem um cara batendo no menor, né? Pior que na escola que eu estudei, era normal isso, cara. Bem normal. Nossa senhora, velho, tá até medo, né? A gente tinha que gravar um cast só de época de escola, mano. Coisas que a gente fazia e o que a gente viveu de bullying ou fazendo bullying no colégio. Porque dá muito pano pra mim. Né? Você sofreu muito bullying, Júlia? Sofri. Ah, eu também, normal, eu sou nerd. Eu era, tipo assim, eu até os 14 anos, mano, eu era hiper magro, baixinho, super fraco e tal. Cara, então, eu sofria tudo quanto é tipo de humilhação possível. Então, eu sei como é que é. Cara, os moleques, assim, eu tinha problema com o mau cheiro. Realmente, eu fedia muito. A culpa não era minha, mano. É que assim... Mano, eu queria... Não era realmente, velho, eu que era muito... Tipo, sabe aquela ideia de que seu hormônio tá muito bagunçado? Cara, eu tava, tipo, no nível extremo, desculpa, mano. Eu pedia quilômetros, cara. Eu pedia muito. Desculpa, Júlia, mas é que, tipo assim, você tá falando normal e tal, e de repente solta a seguinte frase. É muito... Ai, meu Deus, minha barriga tá doente, puta que pariu. Ah, já começou o bullying aqui também, vou embora. Não, desculpa, não. Gente, só, eu, tipo assim, eu perguntei se eu falou um trem muito engraçado. Puta que pariu, mas, isso é muito da hora. Mas é isso, mano. Não, eu era o cara magrelo, estranho, que gostava de estudar, e daí, sei lá, isso daí pra mim... Você não se enturma, você não é atleta, você não é um cara gostoso, você não é bonito, você tem que sofrer mesmo. Tipo assim, não, se você não nasceu com as skills sociais, dinheiro, amor e sucesso, você tem que se foder assim na vida. Sim, ah, sim, cara. Você quer... tem que estudar pra quê? Pra você aprender a largar de ser otário, cara. Até o momento que você tá tomando lá aquela costa de mãe, aquilo lá vai ajudar a formar seu caráter, sabe? Pra quê? Pra mostrar que você não é especial, cara. Pra mostrar que você tá no ambiente social, é pra sofrer. É pra você ver como a vida é porque, é tipo assim, eu estudo psicologia e tal, eu mesmo falo, tipo assim, teve uma corrente nos anos 90, que é a corrente positivista, essa corrente que, tipo assim, sempre a pessoa tem que ser feliz. Sempre tem que procurar a felicidade, sempre esse tipo de coisa. E não permitindo que a pessoa sofresse. Ou então não soubesse lidar muito bem com a frustração. A pessoa sempre tem que ser feliz, sempre tem que estar sorrindo, sempre tem que estar bem. Então isso destruiu muita coisa, eu acho que na nossa geração, que é de 90, né? E em outras gerações também, mais posteriores. Então, pra mim, eu acho muito difícil, eu concordo exatamente com o que você disse. Acho muito difícil, lógico, que não pode ser extremo, tipo assim, o bullying, ou então aquela caçoação que dentro da sala de aula, ou então aquela briga que tem, ou aquele bullying normal, ele não pode existir, na minha opinião, às vezes, porque a gente não sabe como a psicológica da pessoa, e por causa mesmo dessa corrente que teve, a pessoa já foi criada pra ser sempre feliz e tal, e ela nunca sabe lidar com aquela frustração, ela leva uma vez na cabeça, ela sofre um bullying, ela é empurrada, ela fede muito, aí ela vai acumulando, ela vai acumulando isso. Aí chega um certo ponto que ela não teve uma construção social que permitiu que ela sofresse e que ela aprendesse com aquele fracasso e subisse através daquilo. Aí vira aquele bolo que a gente vê hoje em dia dessa camada gigante de suicídio que tem. Porque ninguém sabe lidar com fracasso hoje em dia. Hoje em dia ninguém sabe ouvir um não, ninguém sabe ouvir um sim também. Então é meio difícil. Olha só, e depois... E agora, né, a gente chega como tema, que é o quê? Que é a frustração. Olha só, a gente dá essa volta do caralho. Toda essa volta pra chegar no tema do podcast. Isso mesmo. Você que tá ouvindo aí, surpresa, esse é o tema, filho da puta. Sabe por quê? Porque a vida é assim, cara. Não, é porque, tipo assim, se for pra falar pro ouvinte, tipo, mano, você vai sofrer fracasso uma, duas vezes na vida. Você vai perder um amor uma, duas, 10 mil vezes na vida. Você vai perder um emprego uma, duas, 10 mil vezes na vida. Você tem que aprender a lidar com isso, cara. Tipo assim, é só porque você perdeu hoje que, tipo, você pode perder hoje, amanhã, pode perder sempre também, mas uma hora ou outra as coisas também melhoram, tipo assim, o problema é que as pessoas estão guiadas a sempre pensar que o fracasso sempre é eterno, o fracasso sempre vai acontecer comigo na minha vida, mano, não é assim, nunca vai ser assim, não é assim com ninguém, tipo, a pessoa mais miserável do mundo tem dias felizes, por que tu também não vai ter? Então, não é assim, não é bem assim não, todo mundo tem que saber lidar um pouco melhor com o não, o sim e o fracasso do dia a dia. E outra, lidar com fracasso e não descontar nos outros. Tipo assim, coisa que eu vejo muito é a pessoa sofrer alguma coisa no dia dela e ela chega em casa, desconta em filho, desconta na mulher, no marido, esse tipo de coisa. Então, saiba lidar melhor com isso e, tipo, em vez de fazer um grande alarde sobre seu fracasso, mano, faz igual a gente aqui, conta sua desgraça pro próximo, que você zoando seu fracasso, ele também diminui o peso um pouco, pelo menos. É isso, cara. Tipo assim, você que tava ouvindo, que achava que a gente tava contando, assim, histórias a esmo? Não. Aqui que tá a genialidade, cara. É, até 5 minutos atrás nós estávamos. Agora a gente... Definir qualquer parada aqui. Não, mas é, cara, tipo assim, eu posso dizer, sei lá, de uma certa forma empírica, sabe, baseada no Instituto de Pesquisas Minha Bunda, que, cara, a gente tá criando pessoas que não sabem lidar com frustração, sabe? A gente, tipo assim, fica ouvindo na infância que você é especial, que você consegue fazer coisas grandes e que você tem que ajudar o mundo, sabe? Quando, que na pode verdade, tudo. Sim, é, que você pode tudo, que, tipo assim, ah, na base, você trabalhar bastante, qualquer coisa pode ser alcançada, quando na verdade, cara, às vezes, tipo assim, muito da gente vai ter uma vida medíocre, sabe? É aquele mesmo negócio que fala que, ah, todo mundo fala, né, que quer estar à frente do trem da vida, que quer estar no lugar do maquinista e não sei lá o quê, mas só tem espaço pra um lá, sabe? Poucos podem estar na frente, a maioria, e poucos podem estar no final, a maioria vai estar tudo concentrada no meio, e tipo assim, talvez, tipo assim, tem aquele negócio de que isso leva a um fenômeno que a gente tem hoje, que é aquele negócio de é culto e depressão, que também é outro negócio bem problemático, eu julgo, sabe? Não, sim, eu concordo contigo, até porque, tipo assim, eu tenho um filho e tudo pro meu filho vai ser facilitado, porque eu tive uma vida dura e eu vou querer fazer as coisas da melhor forma possível para que ele tenha tudo que eu não tive. Isso, até um certo ponto, é bonito, tal. No papel é bonito, né? O papel aceita tudo. Mas na realidade, às vezes seu filho vai ter que passar uma coisa ou outra pra ele aprender aquilo. Pra ele aprender, pra ele bater, tipo assim, vai bater de frente com a parede. Só que aí, o que acontece hoje em dia? A criança vai lá, bate a cabeça na parede. Em vez do pai dele ensinar ele a contornar a parede, o pai vai lá e tira a parede. Em vez de fazer esse caminho, de, tipo assim, olha, você lida dessa forma com tal coisa. Você faz de tal forma, tal. Todo esse movimento que tem de querer agradar o filho 100% da vida, das vezes, não é muito legal, na minha opinião, mas aí vai de cada um. Porque, no final das contas, você, em vez de ensinar a lidar com frustração, você tá facilitando a vida dele. Aí, quando chega uma situação muito difícil mesmo, ele não vai, nem é tão difícil, mas uma situação um pouquinho mais pesada na vida dele, ele não vai saber lidar. Aí, ele vai cair em desgraça, vai cair em depressão, às vezes. Ou até em casos piores, que é o suicídio. Então, é um pouco difícil falar sobre isso, porque cada um tem uma cabeça, cada um tem uma forma de criar, cada um tem um jeito de pensar, mas no fundo é você tentar saber lidar com a sua frustração, por mais adversa ou problemática que ela seja. Olha só, agora a gente entrou tão num clima, tipo assim, tão num clima responsabilidade social, que até rola um pouquinho de culpa, sabe, se a gente continuar falando. Não me rolou a culpa, não, porque, tipo assim, é igual eu falei, eu vivi essas coisas pra querer contar no futuro. Então, tipo assim, pra que as pessoas não façam. Tipo assim, minha vida é um grande livro do não faça. Tipo assim, ah, Felipe Scaparello fez? Não faça. Nunca, não faça. Porque aquele moleque ali faz muita merda, vai fazer muita merda. Só que aprenda com os erros dele. Mas aí tem pessoa que inventa de querer fazer o mesmo, aí eu não posso falar nada. Peraí. Pra você contar, vai ser engraçado, porque eu vou mutar meu microfone se eu for rir pra não te magoar. Não, é porque eu vou rir. Tipo assim, você falou desse trem aí, e tipo assim, você falou da forma muito natural, e a gente riu. Eu pedi, sabe? E eu não quero te magoar, Muito longe. Bem longe disso. Mano, chegou uma época das meninas, assim, que elas começaram a ter muita facilidade uma com a outra, sabe? E 15 anos? Isso daí foi quando eu tinha. Não, nem tinha 14 anos, tinha 10 na época. Eu comecei a achar isso muito errado, porque elas começavam a desprezar uma menina e deixar, tipo, ela sozinha, tá ligado? Eu achava isso errado e fazer amizade com a menina. Mano, fizeram isso quando eu tinha uns 11. Eu não tinha ninguém pra ter amizade, porque é o seguinte, com as meninas que elas desprezavam, eu fazia amizade com elas, a gente conversava pra caralho, ia na casa e tal. Aí quando fizeram comigo, mano, não tinha ninguém, velho, do meu lado. Eu ficava fazendo trabalho sozinha e eu chegava perto dela, você percebia que ninguém queria você por perto. Aí começou por aí. Aí depois começou os meninos me zoar, mano, porque eu era uma pessoa que só jogava videogame, eu não me importava com a aparência, eu só queria jogar videogame. Mas, tipo assim, eu não passei na mesma época que você, nessa idade, eu passei um pouquinho mais velho, na idade que eu falei, 13, 14 anos, que, tipo, eu percebi isso na rodinha de amigos que eu tinha, que era, vamos falar assim, tipo, exemplos de fracasso que um homem, por causa da sociedade machista, não pode ter. Você não pode ficar com a menina que o seu grupo julga feia, porque senão eles vão ficar zoando pro resto da vida. Aconteceu comigo. Eu fiquei com a garota, que era, tipo, na opinião deles, feia. E, tipo, eu fiquei sendo zoado e o povo tava começando a escorraçar ela. E como esse grupinho meu era o grupinho que meio que comandava a sala de aula, eles fizeram todo mundo se voltar contra a menina. Aí eu larguei de mão de todo mundo mesmo. Tipo assim, a menina até mudou de estado depois, tipo, ela saiu no meio do ano da escola, no meio do ano assim, em maio, tipo, chorando e tal, deve ter tido depressão por causa disso, e voltou pra cidade natal dela, que tipo, ela morava aqui com a avó dela, e como teve essa situação toda, a avó dela foi na escola e ficou sabendo o que o povo tava fazendo com ela. Então, você não, infelizmente, e isso sempre vai acontecer pelo que eu tô vendo, você não pode ter certos fracassos de construtos sociais, principalmente quando a ver com beleza, com alguma coisa assim do tipo. Porque se você ficar com uma pessoa feia, ou se você for uma pessoa feia, você vai se fuder. E, como a gente já falou, adolescente, infelizmente, e sempre vai ser assim, não perdoa nada. Então, se você não se encaixa naquele grupo nem nada, aquele povo vai te escorraçar. O problema é que na adolescência a gente acha que precisa daquele tanto de pessoa da nossa boca. A gente acha que precisa daquelas pessoas, até porque nossa vida é bem aquilo também, né? É escola-casa, praticamente. No máximo você vai, se você for religioso, você vai pra igreja ou pra casa de primo e tal, mas geralmente sua vida toda tá moldada a semana, praticamente, né? Você passa muito tempo no colégio, então sua vida tá ali. Então tudo que acontece ali tem um grande efeito na sua vida. Então eu vejo realmente que isso é um problema grande, porque, igual eu falei, se você não tiver o que eles querem, eles vão te zoar, te jogar pro lado. E se você for o que eles querem, você não tá sendo você mesmo. Aí você fica nesse limbo na adolescência, muito ruim. Então, ou você toma um lado e um partido que vai ser zoada, ou então você toma um lado e um partido que vai ser quem você não é. Até você, às vezes, mudar pra faculdade e você se reinventar de novo. Porque, no meu caso, foi no ensino médio que eu fui me reinventar. Porque isso aconteceu no finalzinho ali do fundamental. E, tipo, essa foi a maior merda que praticamente aconteceu na minha vida, que até eu gostava da menina. Tipo assim, foi uma das primeiras paixãozinhas que eu tive. Aí rolou essa situação toda puta desagradável, mó escrota, por causa de um outro amigo meu, na época, que achava a menina feia. É a merda da vida mesmo. Mas foi uma frustração que a menina teve que, infelizmente, lidar, e que eu tive que lidar também, que eu perdi uma pessoa que era muito gente boa comigo, e é isso aí. Ai, agora bateu uma bad do caralho. É, pois é. Mas sabe o que que é? Você só porque você gostava de jogar videogame, cara. Você era zoado por causa disso. Aí, o que acontece? Os meninos que mais me zoavam... É, não precisa de eu acabei muito, fazendo amizade. Não precisa de muito, cara. Não precisa de muito pro cara que, de alguma forma, tá se sentindo ameaçado pela sua presença, então não gosta da sua presença, querer te zoar. Cara, não precisa falar a verdade de nada. O cara, simplesmente, ele inventa alguma coisa. Tipo assim, às vezes é seu nome, ele vem inventar um... Você fala que o cara que mais me zoou apanhou pra caralho dos pais. Não, tipo, a gente tem que entender também a cabeça do... Como posso falar? A vida do bullying, do buller. Sei lá como se fala. Mas a gente tem que entender a vida dele também. Mas a gente tem que pensar na gente primeiro também. Porque você sofreu isso aí. Aí se você for pensar... Nossa, mas ele apanhava do pai? Mano, tipo assim, beleza. Ele apanhava do pai. Ele teve uma infância difícil e tal. Mas isso não justifica... E isso nunca vai cicatrizar o que você passou. É isso que eu penso, da forma que eu penso. É, tipo assim, você pode, lógico, se importar com a vida dele, o que ele passou e... Até entender o porquê ele é assim. Mas você aceitar ele ser assim é diferente. Eu acho o seguinte, que tipo assim... Como a gente já tá repetindo aqui várias vezes... Adolescente é uma merda, sabe? E tipo assim... Se ele é um cara que, sei lá, tem alguns problemas... Ele vai procurar o máximo falhas em outras pessoas pra poder se reafirmar, sabe? Então a primeira pessoa... Sim, o ser humano é assim em qualquer fase da vida. Mas na adolescência ele faz isso demais, gente. Porque na adolescência você tá querendo aparecer mesmo. Então porque na adolescência você tá descobrindo o que é gostar de uma pessoa, na adolescência você tá descobrindo quem você é, na adolescência você tá construindo tanta coisa na sua cabeça que qualquer coisinha que você pudesse destacar mais que os outros, você vai ficar legal, você vai pensar, nossa, eu sou foda, não sei o que. Então, cara, é uma merda, mas, tipo assim, a gente fala uma merda, mas a gente também foi adolescente, a gente também fez merda e falou merda. E você que é ouvinte e adolescente, cara, a gente sabe que sua cabeça tá... Mil e uma coisa acontecendo agora, que sua vida tá girando em torno do colégio, mas, tipo, se você estiver passando bullying, denuncie. E outra, tudo isso aí vai passar, mano. Tipo, cara, se estiver passando bullying, denuncie. Se você só estiver com confusão, tá? Mano, de qualquer forma. Cara, isso vai passar uma hora. Vai passar. Quando você, às vezes, for entrar pra faculdade, às vezes até no ensino médio, às vezes passa, mas não garanto tanto. Mas, cara, vai passar. E, tipo, tenta não ser escroto com uma pessoa que tem, às vezes, uma deficiência física, uma deficiência... Qualquer deficiência, cara. A pessoa é igual a você. Tipo, por mais que ela seja uma forma ou de outra, ela... tem sentimentos, ela tem uma vida, pode falar. E além disso, assim, isso vai passar e você não pode deixar que essas cicatrizes carreguem a sua personalidade, sabe? Você não pode se definir pelo que você sofria na época dos primórdios da adolescência, sabe? Porque, como a gente tá dizendo, essa é, tipo assim, as pessoas são más e se elas são más quando adultas, quando crianças, tipo assim, elas não têm piedade, sabe? Até porque quando você é criança e adolescente, você, o povo fala, ah, esse adolescente já sabe o que é certo e errado. Mano, não sabe. Até porque adolescente, tipo assim, na adolescência, pelo menos eu vejo assim, é a fase que foi feita pro ser humano errar. Ali, tipo, você vai cometer muito erro. Ali você vai cometer todos os erros, quase. Vai fazer muita merda mesmo. Você não vai entender nem como você fez a merda, porque você não entende nem o que você tá passando, você não entende nem sua própria cabeça. Então, é a idade pra você fazer merda. Mas, tipo assim, você faz merda, mas tenta, como posso falar, tenta ver que você tá fazendo merda. Tipo assim, fez merda, vai lá, pede perdão. Tá destruindo um pouco da sua vida, para um pouco e pensa. Tipo assim, tem uma menina que é gordinha, mais fortinha na sua sala. Não, por que que você tá falando dela? Não precisa falar dela. Cuida da sua vida e tal. Ela pode ser uma pessoa mó gente boa. Por que que você não vai lá conhecer melhor a pessoa antes de você ficar falando de uma coisa ou outra que ela tem? Não, mano. Cabeça um pouco, gente. Juízo. Tipo, você não é melhor do que ninguém. Nunca vai ser seu lixo. Muito aproximado com a amizade de começar a associar aí. Não é amizade, já curtei amizade, né? Não, mas serve, você vai contar sobre algo que você passou com eles antes de cortar. A pessoa é muito tóxica, cara, não dá. A pessoa chegava ao ponto de me humilhar na frente dos outros e se achava maioral. Eu aguentei isso assim, ensino médio inteiro. Cheguei ao ponto de que eu não vou aguentar mais isso calada. Eu briguei de novo com a pessoa. A pessoa estava de mal comigo porque eu não mandei currículo pra ela. Vai pau no cu. E eles começaram a ignorar minhas mensagens quando eu perguntava alguma coisa importante. E eu fiquei puta com isso e resolvi cortar a amizade. Daí eu deixei de seguir no Instagram. Veio falando bosta porque eu parei de seguir. Me chamou de ridículo. E... As pessoas são tão superficiais ao ponto que só porque você... Olha o nível de superficialidade, cara. Só porque você me parou de me seguir. Ah, não, pelo amor de Deus, eu vou te chamar no chat pra te chamar de ridículo. Cara, eu admiro nível de maturidade tecnológica que as pessoas têm com rede social e esse tipo de coisa, cara. Sabe o que é? Eu passei por essa situação, Júlia. Eu parei de seguir uma menina que eu fiquei. Ela, ai, não sei o que e tal. Eu falei, mano, eu devo ter clicado sem querer nessa merda. Só isso. Não parei de seguir o que eu quis e tal. Não, cara, mas é foda porque, sei lá, tipo assim, é como se a amizade na rede social valesse mais que a amizade ao vivo, sabe? Exato, quando eu fiquei assim, eu falei assim, nossa, você para de me seguir por causa de protetor solar. Mano, eu pedi uma porra de um protetor solar. Esse protetor solar é caro, eu não tinha dinheiro pra comprar, eu ia viajar. Eu perguntei se alguém tinha, ao invés de falarem não, um chegou em mim e falou assim, por que você não vai na Renner comprar? E o resto só ficou visualizando e dando risada, tá ligado? Eu fiquei, mano, pra que fica me humilhando, cara? Qual o sentido de me humilhar? Você quer se sentir superior, mano? Quer se sentir superior sobre um prédio, velho? E se joga, pronto, acabou. Fica a dica. Se tu for assim, eu já fico puta. Sabe, eu não para de seguir porque eu tô de saco cheio da pessoa. A pessoa reclama de tudo. A pessoa chegou ao ponto de... Ele brigou com a irmã dele. Ele tirou print de todas as conversas com a irmã dele e postou no stories do Instagram. Sabe? Porque, porque assim, a família dele é religiosa. Então, vamos dizer que eles meio que tem preconceito quando ele seguir essas coisas e tal. Isso que me incomoda, tá ligado? A pessoa se vitimiza por causa de tudo, mano. Eu tenho uma frustração com um grupo de amigos muito grande. Mas não é com um grupo. É que, tipo assim, o grupo era maior. E tem uma pessoa que ele foi meu melhor amigo. Só que aí, sei lá por que, a gente não chegou a brigar. Ele chegou e conversou assim comigo. Olha, a gente tem personalidade muito forte e, tipo, não dá pra continuar sendo seu amigo, já que nós dois, a gente não tá dando mais certo e tal, como de amizade. Eu falei, não, que isso, cara. Tipo assim, a gente só tem personalidade forte, mas não tem nada a ver. Dá pra continuar a amizade de qualquer forma. Aí falou, não, beleza. Tipo, vamos tentar. Aí a gente foi tentando aí, tipo assim, começou que nesse grupo de amigos ele tava começando a contar todos os meus segredos pro resto. Tipo assim, eu só contava pra ele porque ele era meu melhor amigo. E aí começou a me expor muito e tal. Aí eu fiquei muito pistola. Aí eu falei, não, chega, não quero ser mais amigo dessa pessoa. Só que o resto do grupo, tipo assim, ele não fez nada contra o resto do grupo, só fez contra mim. Então eles não ficaram, tipo assim, eles não viraram a cara pra ele. Então eu comecei a deixar de ir em muitas reuniões de amigos e tal, porque essa pessoa tava lá. E tipo, eu tenho essa frustração muito grande, porque, tipo, já deixei de passar Natal, Ano Novo, de viajar junto, tipo, mil e uma coisas, por causa que a pessoa tá lá. E tipo assim, já teve muita situação que eu já tava com esse grupo de amigos, que a pessoa chegou. E sabe quando, tipo assim, morre todo mundo, tipo assim, fica sem assunto? Tipo, a gente começa com, tipo, agora, tipo, com a gente aqui no podcast. Tipo, fica aquele, tipo, a gente, o povo pergunta pra ele, e aí, fulano, tá bem? Aí ele fala, tô bem, não sei o que e tal. Aí fica esse silêncio de, sei lá, 10 segundos. Aí outra pessoa grita, ah, não sei o que e tal, fica de jeito. Eu num canto, ele no outro, sabe? Fica aquela situação escrotinha. Aí, cara, eu tenho uma frustração muito, muito grande com isso. E eu até com, como eu já contei que esse grupo de amigos que fez esse bullying com essa menina, tipo, eu tinha, contando comigo, eram 4 amigos. 2 que eram, eu não posso falar o que eles eram, porque senão vai dar muito na cara quem que é. Mas vamos falar, eles se pareciam muito, e outro cara. Os que se pareciam muito, eles passaram um vestibular pra uma escola, pro IFG, pro Instituto Federal daqui da cidade. E tipo, só porque eles passaram, eles começaram a humilhar tanto eu quanto o outro, que sobrou. Tipo assim, só que eu não, nem cheguei a fazer a prova, praticamente. Aí eu falei, não, só não quis e tal, não queria entrar pra lá, porque não tinha nenhum curso na área que eu queria, era só meio que curso técnico pra... Como posso falar? Era mecatrônica e edificações, só que tinha, pra falar a verdade, que eu tô lembrando aqui. E ao meu lado é humanas e biológicas, então não ia, não era pra mim. Só que o outro lá, ele queria, o outro amigo que sobrou. E eles começaram a humilhar, eles falaram, ah, que você nunca estuda, que não sei o que e tal, a gente é melhor, a gente sempre foi mais inteligente, por isso que a gente tá aqui e você não. Aí, o que acontece? A gente, cada um foi pro seu lado, né, eu não tenho contato com nenhum deles. Só que aí, todo ano, os filhos da puta inventam de formar um grupo dos antigos amigos do colégio, tipo assim, do ensino fundamental. E cara, eles só fazem o grupo pra humilhar geral. Tipo, ah, é porque eu estudo não sei aonde, tipo, a gente faz na mesma faculdade o curso, eu também faço na federal. Aí eles falam, ah, é porque eu faço engenharia, não sei o que, eu sou foda, não sei o que. Aí, tipo, a pessoa que fala, ah, eu faço administração, faço contabilidade, eles vão lá e humilham, saca? Tipo assim, fala, nossa, com um curso desse, acho que você vai conseguir o quê da sua vida? Cara, eu fico muito frustrado, porque todo ano mesmo, eles me põem nesse grupo, todo santo ano. E, tipo, quando eles não põem, eles pedem pra alguém que tenha meu número me colocar. E eu fico muito puto. Aí, eu, como não sou uma pessoa muito controlada, eu falo merda mesmo. Tipo, eu começo a armar um barraco, filho da puta, dentro do grupo, e sempre eu sou expulso. Ou expulso eu saio. Então o grupo fica em silêncio um mês. Nossa, cara, outra parada de frustração que eu tô ficando muito frustrado hoje em dia é com discussão, cara. Porque, tipo assim, discussão por qualquer motivo, sabe? Antigamente, eu ainda tinha paciência de entrar em discussão, sabe? De falar, não, vamos lá, vamos tentar ouvir os argumentos, vamos tentar chegar numa conclusão aqui. Hoje em dia eu só desisto, sabe? Eu só balanço a cabeça e falo, não. Legal, fera. Show. E vou embora, sabe? Eu tô igual a você. Com a minha família, por exemplo. Tipo assim, às vezes o povo vem falar alguma coisa pra mim. Aí eu falo, gente, vocês estão me pegando no dia muito errado pra falar essas coisas pra mim. Eu tô muito estressado hoje. Então, tipo assim, eu ando já num nível de estresse muito alto. Aí as pessoas, tipo assim, às vezes eu tô fazendo uma coisa. Eu já moro sozinho, tenho minha vida independente. Mas às vezes tem um familiar ou outro que acha que tem direito de meter o dedo. O que me frustra é que essa pessoa, ela não se contenta em só meter o dedo. Ela fala isso no grupo, ela expõe, ela quer dar lição de moral, ela quer fazer de tudo. Aí, tipo, eu tô igual você hoje em dia, eu só olho, balanço a cabeça, não, de boa, se tá certo, eu tô errado, e vida que segue. Hoje em dia eu também não consigo mais sentar e discutir com a pessoa, mesmo que seja às vezes um papo que eu tenha bastante conhecimento e tal, eu acho hoje em dia chato conversar com a pessoa, e quanto mais discutir, então eu só ouço hoje em dia. É, tipo assim, chega num momento, sabe, que você percebe que, sei lá, por mais que você faça um esforço, sabe, pra tentar mudar alguma opinião, pra tentar chegar a um lugar comum, sabe, com a pessoa que tá, sei lá, falando merda, no caso, tipo assim, você vê que, cara, a pessoa que tá falando ali, ela não tá afim de ser sensata, sabe? É porque discussão, na verdade, ninguém tá afim de ser sensato. A pessoa só tá afim de tá certa. A pessoa não tá afim de discutir nem nada. Ela só quer tá certa. Principalmente hoje em dia. Ela só quer que a opinião dela seja certa e você tem que calar a boca e ouvir e você tá errado. Seu petista, filha da puta. Comunista! É difícil, mano, né? Mas hoje... então, é... Foi mais ou menos essa também a briga de eu ter cortado a amizade com a pessoa, entendeu? Ah, é, não falei. Nisso que eu não mandei o currículo. Se não me engano, eu tava fazendo entrevista de emprego no mesmo dia. Ele tava spamando de mensagem e meu celular tava destravado no bolso. Ele viu que eu não tava visualizando nem respondendo. Ele tirou print, ele mandou no grupo que tava o povo que eu estudei no ensino médio e falou assim, ah, ela é desempregada porque tá desinteressada e fracassada. Nossa. Caralho! Mano, então, eu fiquei puta porque... Sabe por que eu só fiquei puta? Se ele falasse na minha cara, eu não ia ficar puta, mas ele só tem coragem na internet, mano. Cara a cara, talvez não, ele tenha um pouco, é assim, mas, mesmo. Mano, mesmo assim, velho, não precisava chegar ao ponto de ir no grupo e mandar isso, mano. Podia vir no privado, cacete. Sabe? Não precisa humilhar. Aí você vê quem é a criança, mano. Eu porque cara, eu isso não é nem atitude de criança. Isso é atitude de uma pessoa que não tem muito ligação com a palavra caráter. Por quê? Ser criança é uma coisa. Tipo assim, criança você entende porque ela não sabe muito bem como lidar com certas coisas. Agora, alguém que já tem idade, maturidade. Quer dizer, se pensa que tem maturidade. Vamos falar, pra lidar com a situação, tipo assim, não teve nem paciência, nem te perguntou o que que tava acontecendo e foi logo te expor por mal. Por isso que eu tô falando, não é nem questão de ser criança, não. É porque a pessoa fez porque ela é ruim mesmo. Ela gosta de estar por cima, ela gosta de pisar, ela gosta de ver sua frustração, ver você humilhada, ver você no chão. Por isso que eu cortei a amizade mesmo. Aí, o que eu fiquei mais puta mesmo essa semana? E ele, eu tô lá no grupo, ainda não saí, porque eu tenho certeza, se eu sair, ele vai falar muita merda. Tá ligado? E eu não tô com paciência. Daí o que aconteceu? Ele tava querendo dar rolê nessas coisas e tal. Aí falou assim, ó, vem todo mundo. Até a Júlia louca, que seria eu, né? Sabe, nessas horas a pessoa vem atrás de mim. E isso me incomoda de uma forma, sabe? Eu nem respondo mais, eu só fico visualizando as mensagens, mano. Nossa, cara, esses grupos, tipo assim, de, sei lá, reunião de amigos, escola e tudo só mais, cara. Só dá eu merda, não cara. Eu não participo de nenhum, velho. Não, eu também não. Eu entro, tipo assim, tem um amigo meu que ele gosta que, tipo, eu fico porque ele fala que eu sou barraqueiro. Ele fala, não, fica pra dar a briga. Aí eu, não vou não. Aí, tipo assim, tem hora que eu fico assim, porque tem uma pessoa ali que eu gosto ainda, que eu perdi o contato e tal. Aí, às vezes, ela tá interagindo lá no grupo, eu fico lá pra ver o que ela tá falando, o que ela tá fazendo da vida dela, só que eu não interajo. Só que aí, cara, o povo faz questão da conversa virar pra mim, tipo, ai, o Felipe só visualiza e não fala nada, não sei o que. Ah, não me esquece. Eu só tô aqui no grupo olhando, deixa de boa, quietinho. Aí eu sou obrigado a montar um barraco porque alguém tá humilhando outra pessoa, então tá falando alguma coisa. Aí na hora que eu vejo, eu tô sendo expulso do grupo. Mano, tipo assim, se você que me odeia e que não gosta de mim e me coloca num grupo, não coloque, cara, porque eu daqui pra frente eu vou começar a ser um pouco reacionário com esse tipo de coisa. Enfim, essa era a frustração que eu fico puta pra cacete com a pessoa, sabe? O que outras coisas que frustram vocês, Júlia? Você que joga LOL. Eu também jogo LOL. E o que que te frustra em jogos? Principalmente em jogos online. A comunidade gente, o povo que joga de aço. Não, o que me incomoda é a gente babaca que tá sabendo que tá fazendo a merda e culpa você. Ou quando sabe que você é menina e começa a te humilhar no jogo, tá ligado? Nossa, cara, uma coisa que me pistola muito. Eu tenho uma amiga que tem um time profissional, acho que o time dela, o nome é Unicorn Games. É daí de São Paulo, aliás. Aí, tipo, cara, ela teve que montar um time só de meninas porque a comunidade masculina não tava aceitando muito bem ela jogar com outros meninos. É sério, ela teve que montar, se virar, tipo assim, achar meninas por aí no Brasil, que hoje em dia, graças a Deus, não é tão difícil, mas tipo assim, fica difícil porque ela tinha que achar pessoas que têm tempo e até dinheiro, né, cara, pra ser profissional. E cara, nossa, foi um sofrimento pra ela, porque a comunidade não aceita meninas, e isso me dá muita raiva. E do que você falou também aí, do cara que tá fazendo merda e bota com pio em você. Cara, geralmente, quando eu tô jogando, o cara que faz isso é o jungle. O cara não tá fazendo muita coisa. E, tipo, às vezes também não é culpa dele, que às vezes o cara tá num dia ruim. Mas, tipo, quando você tá num dia ruim, você tem que ser honesto consigo mesmo e falar, cara, eu não tô num dia bom. E, tipo, se eu perder 15 hoje, às 15, por mais que eu me esforce muito, eu não posso culpar muitos outros, porque eu sei que eu tô num dia ruim. Então, coisa que não acontece no LoL é o cara não ser honesto consigo mesmo. O cara não chegar e falar, cara, eu tô ruim hoje, então eu sou um merda sempre. Nossa, a comunidade, tipo assim, o povo fala muito que são muita garotada que joga, muito menino novo. Mas, cara, eu vejo youtuber, streamer, tipo, de 20, 30 anos aí, que tem preconceito com menina, que dá hate, que dá chilique, então... Cara, eu não sei muito bem, não. É coisa meio complicada. Jogo online eu acho muito complicado. Hoje em dia uma coisa que me frustra é o que a cadeia de jogos online tá virando com a comunidade tóxica que a gente tem. Eu vou falar aqui do Brasil porque é o país que eu jogo e conheço no servidor. Principalmente aqui no Brasil, que o povo, sei lá, eles acham que xingar sua mãe ou então ameaçar sua família vai fazer a gente ganhar o jogo. É, mano, dá raiva da gente pra fazer o quê? Não tem o que se fazer. Frustração em faculdade. Alguém aqui tem? Com alguma coisa da faculdade? Eu tenho com o povo da noite, pode ser? Mano, antes de eu mudar pra amanhã, os filhos da puta do povo da noite tava fazendo um típico... Como posso dizer? Eles zoavam de tudo, mano. Tipo, falavam, ah, já tava dando risada na minha cara. Eu ficava pensando assim, esses caras têm problema? Nossa, é o na quê? Faculdade? Na faculdade, ele é tudo mais velho que eu, velho. Eu não tenho paciência com gente assim, mano. Por isso que eu resolvi mudar pra amanhã. Nisso que eu mudei pra amanhã, acabei conhecendo meu namorado. Porque, tipo assim, sei lá, eu gosto de imaginar que, por exemplo, se a pessoa já passou dos 17 anos, ela já tá, tipo assim, ela tem noção, sabe, de quando ela tá sendo um babaca, escroto, filho da puta, sabe? Sim, eu concordo com você, mas, cara, nossa, é tão difícil uma pessoa admitir o próprio erro, saca? Tipo, ela pode saber que ela tá sendo escrota e tá, mas ela vai continuar, porque se a outra pessoa tá sendo humilhada e ela tá ganhando, sei lá, popularidade, ou tá ganhando qualquer tipo de outra coisa com isso, ela vai continuar. O pior que a maioria das vezes a gente sabe quando a gente tá errado, quando a gente tá fazendo alguma merda. Só que aí que começa, quando, tipo assim, pra mim a vida adulta começou quando eu comecei a parar pra pensar no que eu tava fazendo. Tipo assim, não antes de fazer, mas às vezes eu tava no meio da ação, eu pensava, mano, se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou prejudicar pessoas e a mim mesmo ou só a mim mesmo? Porque se for só a mim mesmo, eu tô um pouco me lixando, mas agora quando eu tô envolvendo outras pessoas, eu já fico assim, eu paro e penso pelo menos. Mas aí é de cada um, né, cara? Cabeça de cada um. A vontade de explodir é muito grande. Faculdade, o que me frustra mesmo, assim, tipo... Estudo na pública, mas o que me frustra é, tipo, tanto na pública quanto privada, tudo ser muito supervalorizado. Supervalorizado no sentido monetário mesmo. Tipo, uma Xerox, um livro, qualquer coisa, mano, tudo é muito caro. E eu acho isso muito errado. Porque, tipo, o universitário é um cara que não tem dinheiro. Ele não tá indo pra faculdade porque ele tem dinheiro, ele tá indo pra faculdade porque ele quer dinheiro. Ele quer se formar em alguma coisa e quer ganhar com aquilo. Então, tipo, explorar ao máximo o aluno que, tipo, às vezes tem que trabalhar pra se sustentar e sustentar uma faculdade, comprar material pra faculdade, comprar material pra trabalho de grupo de faculdade, cara, é muito tenso. E eu vejo tanto que é difícil pra todo mundo. Até pra pessoa que tem condição, cara, é difícil porque você tá tirando dinheiro do teu bolso de qualquer forma, ou do bolso do teu pai, da tua mãe. Alguém tá ficando sem dinheiro. Não, uma coisa que, tipo assim, às vezes me frustra um pouco em faculdade, tipo assim, a quantidade de pessoas pseudo-intelectuais. É, cara. Tipo assim, sim. Sabe? E tipo assim, putz, eu falo pseudo-intelectual porque não é nem, sabe, que tá lá pra contribuir em alguma coisa. É gente que tá lá pra, sei lá, pra atrapalhar a aula só pra mostrar, tipo assim, ah, gente, olha só como eu sou legal, sabe? E é claro que isso sim, é sim, escola sim. Também. Tem. Eu vou admitir, porque no ensino médio eu era um pouco esse cara. Não, no ensino médio eu era também esse cara. Eu era um pouco, tipo assim, na aula de biologia. Às vezes eu tava atrapalhando demais a professora. Até que eu comecei a ver que tava, tipo assim, o povo da sala já não se dava muito bem. E eu nunca fui uma pessoa muito popular. Eu pensei, mano, eu só tô atraindo mais imã de ódio pra cima de mim. O que que eu tô fazendo? Aí eu parei. Tipo assim, eu comecei a deixar a professora às vezes dar uma rata. Ou então eu explicava baixo pra quem vinha me perguntar, um ou dois amigos que eu tinha na sala de aula, virar pra mim, ah, você entendeu tal coisa? Aí eu explicava. Nossa, sei lá. Quando eu tava no ensino médio, cara, eu era aquele típico aluno que, sei lá, gostava de tretar com o professor, sabe? Hoje em dia eu olho pro meu passado e eu tenho vergonha. Eu também, porque, tipo assim, hoje em dia eu falo, nossa, a gente tem que respeitar professor. Mas aí eu paro pra pensar no que eu fiz com os meus professores. Caralho, mano, eu bebia dentro da sala de aula. Vai tomar no cu, moleque desgraçado. É isso. Alguma frustração consigo mesmo? Alguém aqui tem? Eu tenho ali. Todas. Tipo assim, começa por qual âmbito? Âmbito social? social, amoroso? Vamos começar pelo âmbito social, que é o mais diversificado. Cara, tipo assim, eu vou te falar uma coisa que, pra mim, sei lá, eu já acostumei-me tanto com a pessoa horrível que eu sou, que pra mim não precisa nem mais ser frustração, sabe? É apenas um código de conduta. Explane. Cara, às vezes eu sou muito irônico. E às vezes eu não. Eu cheguei no nível que eu não sei se eu tô sendo. Se eu tô sendo sincero ou se eu tô sendo irônico, sabe? Mas. As pessoas reclamam disso também de mim, que eles nunca sabem se eu tô falando sério, se eu tô sendo irônico ou sarcástico. E às vezes nem eu mesmo sei. Às vezes eu só falo. Aí eu, tipo assim, eu não tenho uma intenção aquele falar meu. Então eu fico assim, meio estranho. Caralho, velho. Aí eu fico pilhado, porque eu posso ter, às vezes, magoado a pessoa. Aí eu fico, nossa, mano. Aí eu já vou pedindo desculpa. Por isso que hoje em dia eu mal converso com as pessoas, porque às vezes eu acho que o que eu tô falando pode magoar também. A frustração que eu tenho, tipo assim, vamos começar pela parte escatológica agora. Cara, eu tenho muita frustração em depilar o saco, mano, e depois colocar uma cueca. Mano, vai tomar no cu, que coisa que coça e incomoda. Eu fico, cara, muito frustrado com... Cara, eu só depilo quando eu sei que vai acontecer. A gente tá... Essa eu não esperava. Essa realmente eu não esperava. Tipo assim, não, sabe o negócio que eu queria, mano, mas é uma frustração porque coça muito, mano. Vai se fuder, mano. Sabe que incomoda. Que vocês acham, cara, que só com vocês coça, né? Hã? Não. A gente entende que também é foda pra você, Júlia. Pra mulher, a gente. Eu só tô falando que, tipo assim, é uma frustração minha. Tipo assim, eu fico puto com isso. Tipo, por que acontece? Mas, ó, indo menos escatológico, eu sou um cara que usa bastante bermuda. E eu vendo meus pelos, eu não acho bonito, sabe? Eu acho feio, eu acho estranho. Eu queria depilar a perna, só que eu penso, cara, se eu depilar a perna, tipo assim, eu não vou ter a moral de ficar depilando, sei lá, uma vez por semana, saca? E daí eu penso, cara... É porque em homem cresce muito rápido o pelo na perna, cara. Uma vez eu depilei pra pagar uma aposta, porque eu geralmente não depilo, mas, tipo, eu fiz a tatuagem do urso pardo da preguiça, caralho, esqueci o nome do personagem, do King do Nanatsu no Taizai, na panturrilha. Então precisei depilar esses tempos pra trás. Aí, cara, tipo, passou 2 dias, já tava crescendo de novo. Aí eu falei, mano, eu vou entrar num inferno eterno agora pra ficar depilando essa perna. Mano, sabe o que você depilou sua perna? E no dia seguinte já tem os tocos do pelo crescendo? Sou eu, todo dia. Então, é por isso que eu não depilo, sabe? Tipo assim, putz, cara, eu às vezes eu penso, cara. Cansou, né? É, então, você ficaria melhor? Ficaria, mas eu não boto fé que eu vou conseguir depilar todo dia, sabe? Porque eu tenho certeza que eu não vou. Ai, eu tenho frustração com o meu cabelo. Meu cabelo é muito liso. Ele é muito liso, muito, muito liso mesmo. E, tipo, eu já tive cabelo grande, cabelo pequeno e tal. Cara, não adianta. Tipo, quando eu tinha um cabelo grande, a xuxinha não ficava, não prendia o cabelo. Aí, com cabelo curto, tipo, todo mundo tem um lado do cabelo que é mais zoado. Tipo assim, você vai pentear assim, tem aquele cabelinho que fica assim, mais fora. E, tipo, eu tô com o cabelo assim. Eu tô com rapada lateral esquerda e a direita tá de boa. Que a direita, no caso, sempre foi a boa. Mas agora ela tá uma merda. Cara, eu tô muito frustrado. Que, tipo assim, eu desgraçado. Tem um lado da cabeça, só pra, tipo assim, ficar com um lado bonito. E o lado que era bonito, ele decidiu ficar feio. Eu tô deixando crescer meu cabelo pela segunda vez. Que, tipo assim, meu cabelo, ele é bastante encaracolado, sabe? Então, tipo assim, até ele começar a cair e ficar aqueles cachos da hora, cara, ele começa a crescer pra cima, sabe? E, tipo assim, sim. Cara, tipo assim, pra você deixar o black estiloso, é difícil, cara. Porque, tipo assim, você tem que ter aqueles pente, tá ligado? De ferro e não sei lá o quê. E tem que ter até aquela pomadinha hoje em dia que também ajuda. Do momento que você tá entre, beleza, meu cabelo tá pequeno e meu cabelo tá grande, tem todo um meio nisso que você pensa, meu Deus, eu não devia ter cabelo, sabe? Outra frustraçãozinha que eu tenho é que eu não tenho barba. Ei, cara, eu também tenho essa frustração. E, tipo assim, todos os fios do meu corpo são bem loiros mesmo. E, cara, tipo assim, minha barba, de um lado, tipo assim, do lado direito aqui, ela nasce ruivinha e bonita. Do outro lado, ela nasce escurona, tipo, castanho escuro, saca? E fica uma merda, cara. Tipo assim, se eu deixo crescer, fica feio, que todo mundo fica olhando assim, meio estranho. Tipo, mano, que merda que é isso que tá acontecendo aí com o seu rosto. E se eu não deixo crescer, eu fico parecendo uma criança. Aí, é bem frustrante. É porque eu não aparento ter a idade que eu tenho já. Aí eu já não tenho barba. Eu tenho um corte de cabelo estranho. Ah, cara, eu tô pedindo muito pra me fuder na vida. Eu lembrei de um trauma. Quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu tava voltando da mercearia pra casa. Tinha comprado uns pirulitos e tal. Cara, tipo assim, virando a esquina da mercearia, eu achei, tipo, uma revista em quadrinho pornô. Aí eu, tipo assim, eu peguei, eu nem sabia que era pornô na época. Foi o meu primeiro contato com o mundo pornográfico. E a historinha, mano, era de uma mulher que sequestrava os caras, tipo, ela marcava encontros, os caras iam na casa dela. Ela fingia que queria alguma coisa, tipo, lá, dava aquela agitada no cara, o cara tava de pau dura lá, cortava o pau do cara. E, tipo, o cara desmaiava de dor, né? E quando acordava, o cara tava amarrado e, tipo, de frente pra tipo, uma vitrine, tipo, de uma geladeira gigante, cheia de pinto, de caras que ela já cortou. Cara, eu fiquei muito traumatizado com esse trem. Anos cara, mesmo. Outra frustração. História de pornô. Filme pornô. Isso me frustra mesmo. É porque é muito superficial. Eu gosto de ver, tipo, se você for ver o pornô, eu gosto de ver o amador. Porque ali você vê o cara gravando de jeito mais escroto possível, balançando. Aí, a mulher, não, tipo... Eu também não consigo. Eu também não consigo ver amador. Porque sei lá, porque eu sou daqueles filho da puta que fica falando, nossa, olha que fotografia, olha que cenário, não sei lá o que é isso. Eu ligo pra isso quando é filme, mas tipo, tudo tá escrito, tá ali, pornô amador. É amador, cara, eles não tem que ter compromisso com nada, eles têm que entregar o que eles estão fazendo ali, o que eles estão fazendo, pra mim, é agradável. Júlia, desculpa estar conversando sobre esse tipo de coisa, assim, desculpa, a gente tá baixando o nível. O quê? Não, se quiserem conversar, conversa. Não, é tipo assim, é um assunto que te incomoda? É, não. Porque às vezes incomoda. Ah, então tá bom, foda-se. Sabe o que eu falo dos pornô de anão que eu já vi na minha vida? Conte mais. Mentira, uma vez, eu tava contando essa história pro meu namorado hoje, que é assim, tinha um homem na minha sala, que tipo, foi muito aleatório esse dia, estava de boa, lá, estudando, ensino médio, acho que era aula de matemática, ela chegou em mim, mostrou o celular e falou assim, olha isso daqui. Fui ver um anão transando com uma mulher, tipo, normal, tá ligado? Aí que eu acabei dando risada, que foi o seguinte, eu não era pra dar risada, mas eu acabei dando, que é o seguinte, a mulher foi meio que fazer um movimento, foi fazer uma movimentação com a bunda, acabou meio que jogando o anão pra longe, cara. Cara, eu preciso do link desse vídeo agora. Ai, forno de anão é muito da hora, cara. Eu preciso do link desse vídeo agora. Ai, tô maluquinho. Sabe uma coisa que é frustrante, cara? É o torrent sem seed. Isso, puta, você falou uma coisa muito certa. Tipo assim, o torrent foi feito pra ser simples. O torrent criou pra ser algo simples. Aí alguém, sei lá, vamos sofisticar essa porra aqui. E, ai, cara, nossa, que ódio. Sério, não complica uma coisa que é muito simples. Uma frustração minha. Eu nunca zerei o San Andreas, cara. Eu demorei muito tempo pra jogar o San Andreas e quando eu terminei eu chorei com o final do jogo. Eu, tipo, tanto de raiva de tantas coisas que eu tentei passar e não conseguia. E tipo, de emoção que eu, caralho, velho, essa é a história do CJ. Eu completei a história do negão do GTA. Eu fiquei muito emocionado. Eu completei, agora não tenho nada pra fazer na minha vida. Não, mas foi tipo isso. Não é mais a mesma. Cara, eu não sei quantos CDs piratas de GTA San Andreas eu comprei. Que, tipo assim, você tá gerando o jogo, o CD vai lá, arranha, estraga e tal. E você, porra, velho, tem que ir lá comprar outro. Você deve ter comprado uns 10 CDs de GTA San Andreas. Até porque eu jogava um pouco de história e jogava muito de dois com os meus irmãos, sabe? Você vai lá na certa parte do jogo e você libera pra jogar. Daí a gente ia lá fazer anarquia na cidade. Aí, tipo, eu sou mais velho de 4 irmãos. Então, tipo, era muita gente pra jogar. E outra, tipo, por isso que eu migrei mais pra jogos online. Porque eu gosto de jogar com os meus amigos e gostava de jogar com meus irmãos. E então, tipo, se tem um jogo que cabe todo mundo jogando ao mesmo tempo, eu prefiro, tipo, LOL, o próprio Rainbow Six, que hoje em dia é, tipo, muito famosão. Eu não gosto muito de CSGO, esse tipo de coisa, porque eu não sou muito fã de... FPS? É, eu não sou muito fã de FPS, apesar de o Rainbow Six, ele é um FPS, só que ele é mais estratégico, não é igual simplesmente sair atirando. Então, tipo, eu gosto de jogos que reúne a galera pra jogar. Que seja o Banco Imobiliário, mas que todo mundo esteja jogando, saca? Até porque jogar em grupo é mais engraçado, mano. Dá pra você colocar a culpa em alguém, vocês morrem de... Mano, LOL... Uma época que eu tava trabalhando, cara, tipo assim, eu trabalhava numa escolinha de informática, saca? E, tipo, eu e mais alguns funcionários instalamos em todos os computadores Minecraft e a gente ficava jogando na LAN, tá ligado? Cara, não corta esse par de edição, eu vou contar uma frustração que a minha amiga minha tem comigo. A gente, tô falando que a gente começou a jogar muito Minecraft, eu mais uns amigos meus, e essa menina tava no grupo também, que era irmã desses amigos meus, e tipo, ela tava sem mouse, mano, ela passou a noite inteira colhendo madeira, tipo, no mousepad do notebook, saca? Foi impossível. Ela madrugada inteira, tipo, ela passou das 8 da noite às 5 da manhã fazendo isso. Ela foi dormir e, tipo, eu tava na casa dela nisso. Aí eu fui pra minha casa, na hora que eu voltei no outro dia, ela tava acordando. Eu fui lá na casa dela, sei lá, 5 horas da tarde. Aí ela, tipo assim, mostrou que ela colheu madeira pra caralho, fez uma casa, tipo assim, pra todos nós morarmos na casa, tipo assim, com andar e tudo, tipo, mó bonitão. Eu, de filha da puta, fui no topo da casa e joguei um balde de lava. Essa é a maior frustração da vida dela, ter passado a noite inteira fazendo a casa. Eu cheguei no topo da casa, jogou um balde de lava, mano, destruiu tudo. Cara, você tinha que ver a cara de frustração, de ódio e tristeza na cara dela. Sério, velho, ela ficou muito, muito triste. Tipo, essa foi a maior frustração que eu acho que ela teve na vida dela, cara. Tipo, ela passou a madrugada toda, velho. Cara, que ela me xingou, tipo, eu lembro da carinha dela, assim, tipo, ela quase chorou na minha frente. Eu falei, nossa, desculpa, Natane, não sei o quê. Ela falou, ah, vai pedir desculpa, não, sou desgraçado. Aí eu, não, tá, de boa. Cara, mas, nossa, nunca mais eu faço isso com ninguém. Eu fiquei com muita dor dela, porque, tipo assim, quando ela me contou que ela passou a madrugada fazendo, aí bateu o arrependimento, saca? Tipo, nossa, velho. Se ela tivesse pelo menos com mouse fazer, mas não, ela passou essa porra desse mouse de notebook, que é uma merda. Lá fazendo a casinha, tipo, e a casa, tipo, ficou muito bonita, com vidro. Tipo, o chão tinha vidro, assim, pra olhar, passava água de baixo. Tinha caminho dentro da casa pra mina. Tipo, ela fez o trem bonito mesmo, saca? Ela passou a noite minerando, e não foi só colhendo madeira, eu falei colhendo madeira, mas passou a noite minerando, fazendo tudo, tudo mesmo. E, tipo, sem contar que eu queimei os baús que tinham muita coisa, sabe? Muito item. Queimou junto. É isso, né? Meu Deus. Se fosse eu, já teria saído do tapa faz tempo. Ela só não fez isso, que, tipo assim, a tristeza barrou todo o sentido dela. É, tipo, aquele momento que você não consegue nem ficar com raiva, sabe? Você só aceita, tá ligado? É porque não tinha muito o que fazer. Queimou, queimou. E o mais engraçado é que, tipo, tinha umas 5 pessoas no servidor jogando. E todo mundo tava correndo pra tentar apagar o fogo, sabe? E sobrou, literalmente, um só bloquinho no céu flutuando de madeira da casa. Bem lá no alto. Cara, uma vez, eu formatei meu HD. Não, eu quase não, né? Eu formatei meu HD por engano, cara. E aquilo foi bem triste. Tipo assim, sabe, você vai formatar... Não, é porque é frustrante, sabe? Tipo assim, você tem um HD de 1 TB que você vai formatar um pendrive e opa, peraí, ainda continuam os dados nele? Ah, tá, eu apaguei meu HD de 1 TB. Já aconteceu comigo, só que foi bem pior, porque eu tinha trabalho da faculdade e o TCC do meu curso de fotografia, tava tudo lá. É tipo assim, eu não formatei, queimou o HD. E tipo, até hoje eu não sei como, porque o notebook não tava conectado... Nem na tomada, saca, assim, pra falar, ah, foi um curto de energia, né? Tipo, simplesmente ele tava funcionando quando eu fui dormir e quando eu acordei tava, não ligou mais. Aí eu, HD é assim, cara, não é tipo assim, não é se parar de funcionar, é quando parar de funcionar, sabe? Outra coisa frustrante, quando as pessoas acham que o seu trabalho não precisa ser pago, sabe? Puta, você passa muito por isso, eu também, tipo assim, todo amigo meu que... Ah, você é fotógrafo, cara, putz, o que mais deve ter? Faz aniversário, ai, fica casamento pra mim, dá isso de presente. Mano, vai se fuder, você sabe quanto eu cobro num book, é o meu salário, vai tomando seu cu. Ah, mano, eu já falei, tipo assim, eu mandei a letra já pra uns 5 amigos meus com um casal aí pra frente, eu falei, mano, vocês nem inventam de pedir isso. Uma, porque eu quero ir pro casamento prestigiar, eu quero ir lá pra comer, eu quero ir lá pra ver meu amigo casando. Eu não quero ir lá pra trabalhar, velho. Tipo, vai tomar no cu. E tipo assim, o pior é quando a pessoa ainda fala, ah, mas você só vai apertar um botão, né? Ah, mas você tira foto, né? Pô, nem dá tanto trabalho assim. É, não dá. Cara, é pra fuder, cara. Tipo assim, esses dias atrás, uma amiga minha veio me chamar também, né? Me mandando mensagem, falando: Zé, tem como você me ensinar a formatar um computador? Porque eu preciso formatar o meu notebook hoje, sabe? Cara, é só olhar videoaula. Sabe como eu aprendi videoaula no YouTube? A botar o pendrive e tal, esse tipo de coisa. É esse o nome, né? Botar o pendrive. Aí você passa os programas pra lá e tal, coloca o Windows no pendrive, beleza. Cara, é tipo, é muito simples. Aí você também tem que ter o programa de driver salvo no pendrive, que seria bom. Aí você já instala tudo, beleza. Mas tipo assim, isso é mais por preguiça. Agora, tem aquelas situações que frustram. Tipo assim, o Jovem Nerd já falou, todo mundo já falou, que é aquela ação que você faz pra sua avó, que é a boa ação. Tipo, sua avó pede pra você formatar o computador dela, então pra acertar o e-mail. Aí você fica com dó, né? Você, pô, a vovó não sabe fazer isso. Então eu vou dar uma ajuda pra ela. Mas aí essa desgraçada, na outra semana, você espalhando pra família inteira que você é o cara que entende de computador. Ou você é o cara da informática. E não cobrou nada. E não cobrou nada. Não, mas geralmente ela nem fala que cobra. Tipo, ela não precisa falar que não cobra. Porque a família, ela vem. Aí começa aquelas palhaçadas, tipo, o tio vem pedindo, ah, seu cara que entende das informática, arruma isso aqui, o computador da minha amante tá funcionando, tá fudido, arruma lá pra mim, arruma pro tio. Não, mano, é, tipo, nossa, o que eu passo por isso? E olha que, tipo, o máximo que eu sei fazer assim com o computador é formatar. E até isso me cobram, tipo, ah, você que é o cara que sabe, não sei o que, você tem que fazer e blá blá blá. Ou quando você só tá limpando o computador, que nem esses dias aí. O meu caso não foi com a família, eu tentando arrumar meu notebook, limpar meu notebook mesmo, eu fui pedir ajuda pro meu pai pra tirar os parafusos, né? Aí eu pensei assim, não, você não sabe, você não estudou para isso, você não sabe de nada. Eu fiquei, pai, eu só vou passar algodão na porra do cooler, eu não vou tirar peça mais, eu vou passar um negócio no cooler. Era isso, tá? Não, eu só tava arrotando aqui, por isso eu fiquei silencioso. Eu tô comendo, desculpa. Eu peguei uma bolacha aqui pra comer, que eu tô na fome do caralho. Eu tô bebendo. Tô na fome do caralho. Peguei uma passatempo que tem 3 dias que tá dentro da minha mochila. Se eu não morrer. Eu tô bebendo. Eu sempre, tipo assim, eu sempre guardo um pouquinho de dinheiro. Que é pra quando, tipo assim, ah, nesse momento eu vou, sei lá, vai chegar uma hora que eu vou me dar um luxo e eu vou falar, meu. Eu mereço. Tem dinheiro pra me dar esse. Cara, eu também tenho. Eu sempre. Eu tenho os 20 reais da salvação. Tipo, eu sempre tenho um dinheirinho assim. Geralmente é sempre 20 reais. Eu deixo assim guardado dentro da gaveta. Eu esqueço que eu tenho esse dinheiro. Até quando eu tô gravando podcast assim com vocês. Ou então, tipo, tá aquele dia cansativo. Que foi uma semana. Tipo, pode ter sido produtivo ou não. Eu vou chegar em casa e vou falar, mano, eu mereço comer algo diferente hoje. Tipo. Bem gostoso, que eu vou me satisfazer, eu mereço me dar esse luxo, tomar um sorvetão, sei lá, qualquer coisa assim. Enquanto, nesse momento eu tô apreciando aqui uma garrafa de vinho, aquele vinho responsa, vinho tinto de mesa suave que você consegue adquirir por 15 conto, antigamente era mais barato. Cara, tudo por causa do funk ficou mais caro aqui no Brasil, bebidas principalmente. Cara, meu Deus... Cara, tipo assim, não, é porque, sei lá... Mano, foi a primeira vez, não, na verdade, a segunda vez que eu bebi na minha vida, foi catuaba, aí colocaram vodka. A mina me embebedou pra roubar meu celular. Desculpa. Você não conseguiu recuperar o celular? Eu consegui, celular que eu tô usando agora. Não, ah, como o mundo dá a volta. Quanto? Ah, meia garrafa. Ainda tá de boa. Você tá falando normalzinho, ainda não tá com a língua dura, então tá de boa. Não, eu não dura sei. Dura ou mole? É porque, não, geralmente quando você tá bêbado, sua língua endurece, porque o mecanismo do falar seu, ele, tipo, a língua mole, ela funciona quando você tá falando mesmo, quando você não tá alcoolizado. Sua língua tá mole, ela tá se movendo. Agora, quando você tá bêbado, ela tenta se mover e, tipo, como ela não consegue, ela fica num estado só. Ela fica mais dura, ela sempre fica tendência pra ficar pra baixo. E tipo assim, cara, eu sou muito o bêbado. Olha, pra vocês verem como eu sou uma pessoa horrível e pseudo-intelectual, eu sou o bêbado que começa a falar de filosofia, sabe? Isso me lembra quando o Fred vira pra mim e fala: e a porra do José me inventa de começar o podcast com filosofia. gerir linguiça de feijão queimado. Ah, é, cara, um tortão pra esquerda. Nossa, agora o cast foi pro caralho mesmo, né? Não, mas a gente já parou de gravar faz tempo. Não. Porque minha avó, ela tá naquela fase da aposentadoria SBT. Que é a aposentadoria SBT? É o dia inteiro no SBT. Ela tá olhando pro espelho e ela do nada vira e dá uma risada. Tipo assim, ela tava pensando e do nada solta uma risada macabra. A gente não devia pelo menos fazer a apresentação agora? Tipo... Ah, eu não sei, tipo assim... E aí, garotada? Bem-vindos a mais um podcast com o seu amigo José Augusto. E hoje eu tô aqui com mais umas amigas. Nossa, que cafona, José. Eu tô no meu momento em youtuber team. Nessa hora, sabe, quando você é retirado algemado de uma escola, é nesse momento... Pera, é um pouco sensível, então, tipo, pra mim, eu sentia. Até quando eu ponho, eu sinto, é... Mano, eu tenho um amigo que ele não pode ver caspa, que ele quer cheirar. Puta que pariu, o cara é muito sem limite. Brincando, gente, eu não uso drogas, eu sou o maior fryer, gente. Mas você fedia, caralho, você merecia. É, não, inclusive, todas as histórias contadas aqui, sabe, são meramente ilustrações, sabe? Ai, gente, nada ninguém, do... todo mundo aqui tá inventando, tipo assim, a gente só tá usando metáforas. A gente começa a moda caralha mesmo, né? Cara, aqui a gente é contra qualquer imposição que coloca em cima da gente, cara. Se a gente quiser se apresentar no final, a gente se apresenta no final, cara. Mano, por que tigela é aquário, velho? Não tem sentido. O quê? Você tá falando tigela é aquário? É, aqui tá falando que tigela é aquário. Tô falando da onde, Júlia? Aqui é, né? Tipo assim. Não, mano, não chita, porra. Ai não, Júlia. E de bengala que é, eu vou comer teu cu. É tipo assim, cara. É a cortada do cast. Não, na verdade, a partir do momento que a gente começou a falar de pornografia, tudo aquilo eu vou cortar antes de mandar pro Fed, cara. Tá bom. Oh, cara, uma coisa muito inteligente do Fred, não sei se foi ideia dele e tal, mas, cara, eu nunca tinha visto em outro podcast, é o pós-créditos. Cara, sim, eu amo os pós-créditos, cara. É, tipo assim, tem vezes que eu pulo o podcast inteiro só pra ouvir os pós-créditos. Sério, eu já fiz isso umas 3 vezes, eu caralho, velho, não dá.